Poderia confirmar o vento do Gol 0805? 080 graus, com o nono, nosso. 080 com o nono, graças. Proa. ONU 60, limite CVFAL, interceptar localizador e completar o LS. Bloqueia, ONU 60, limite ao norte, ONU 643. ONU 643, desse mantém a 2000. 2000, ONU 643. Salvador, boa noite, Mike. Então 352, passou Duna, complete na LS, torre 118, decimal 6. 186, obrigado, até daqui a pouco, 352. Até. 1643, esquerda por 130, reposte no localizador estabilizado. 130, contrato estabilizado, 64. Posição 9. Saindo de que posição? Da posição número 3, do finger, número 3. Aguarde. Boa noite, Dan, 3152, vai ser travado. Boa noite, 3152, aguarde, pista livre. Aguarde, Dan, 3152. Cinco, solo aos 36, livre à direita, táxi na frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Via Alfa, nessa frequência, reporte antes da Juliette, muito interessante. Complete final ILS, chama agora a torre 118 decimal 6, usa para aproximação e efetua o cheque para pouso. 286, boa, 643. Boa. Positivo, ficaremos e aguardaremos. Seguir para o parte 3. Liso 152, livre pouso na 10, vento 090 graus, cono 0 nós, altímetro no 0 no 4. Livre pouso na 10, tá? 3152. Cono 606, desse mantém a altitude 2000. Desse mantém 2000, cono 606. Firmo, e desconsidera as restrições em TAP. Gente. Desconsidera a restrição. Dois Salvador, boa noite, 643, 2 para terra. Boa noite, no 643, continua a aproximação, número 2 para pouso. Abaixo. Boa noite, 05, táxi via Juliette, portão número 4. Portão número 4 via Juliette, 1805. 2, solo aos 40, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reportante da Juliette. Alfa, reportante da Juliette, 3152. Omega X-ray Delta confirmando, vai fazer o pushback um pouco mais para trás para liberar acesso ao portão 612. Positivo, ciente, estamos chegando mais para trás para liberar o acesso. Certo. Cono 643, livre pouso na 1-0, vento 090 graus, cono 09, altímetro no 014. Livre pouso no 014, cono 643. Salvador, boa noite, Luno 714. Luno 714, acende a estação, diz que se mantém a 3000, autorizado a chegar na Mari, aguarde procedimento ILS X-ray, ajuste no 014, confirmando. Luno 714. Autorizado. Táxi via Juliette, portão 612. Juliette para o 612, tanto 3152. Cono 643, solo aos 42, livre à direita, táxi na frequência, parte antes da Juliette. Delta, observe a aeronave da companhia parando no portão 612, após estar livre o reboque, para até o parte 3, reporte ao término. Positivo, estamos aqui com o avião da companhia no visual, assim que ele estacionar, seguiremos parte 3 e reportaremos ao término, obrigado. ONU 606, complete final ES, torre 1186. 86, boa noite. Boa. ONU 714, Induna, complete final LS, e se mantém 2000. 2000, complete LS, Induna, 7. Salvador, boa noite, ONU 606. Boa noite, ONU 606, cheque trem, livre pouso na 10, vento 080 graus com no 09, altímetro no 014. Você travou no 606. Comando aí, dente. 04, ajuste, desce até 3.000, identificou 4062. Passagem ao banho da Golf, vai ingressar via Juliette, após segue no reboque. Positivo, dermos passagem ao Golf, a gente prossegue no reboque. Sexo Lee. Tá na 389. 389. Ajuste a 1014, 9014. 1014, cliente, obrigado. 3891. Salvador, o voo acaba de livrar aqui a Juliette. Consiga. O Camargo aqui de reserva, o voo acaba de se posicionar ali no 3, podemos iniciar? Afirmo, ia dar passagem ao voo, após pode seguir, reporte ao término no parte 3. ONU 606, solo 50, livre à direita, táxi nessa frequência, via Alfa, reporte antes da Juliette. Na sua frequência, Alfa antes da Juliette, gol ONU 606, livre na direita. Outro 062, voo e direto Duna. 4062, direto Duna, aqui em cima ele é de Whisky, pode ir voo 366? Então, direto 366, descendo então para o estúdio 2.500 pés para o ILS, para o procedimento WISC. Lagoa 366-1014, obrigado, 4062. Plano 606, táxi via Juliette, portão número 5. Juliette 05, 606, boa noite. Tá brisando, ele é segundo 7 no parque. Sinal LS, torre 1186, bom pouso. 86, boa noite. Salvador, boa noite, voo no 7, ano 4, despachado também. Boa noite, no 7, ano 4, livre pouso na 1-0, vento 090 graus com 1-1 nós, altímetro no 0, no 4. Livre pouso no 0, ajustado no 0, no 4, no 7, ano 4. Voltan 3891, desse mantém 3000. 3000, voltan 3891. Salvador, muito boa noite. É o Webjet 5899, utilizando agora 210 em descida, ciente da Alfa. Boa noite, oceano de identificação. Desse mantém a altitude de 5000, ajuste 9094, autorizado chegada a Mari. Aguarde o final do ILS X-Ray. 5000 na chegada Mari, 1014 é o ajuste. É possibilidade de voar direto Duna da Presença? Autorizado direto Duna, Web 5899. Autorizado direto Duna, Web 5899. Iniciei a opção para 190 nós, para seguir no sequenciamento e pouso 90. Ciente, reduzindo 190, TAM 3891. Quatro, solo 57, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa antes da Juliette, mantenha a frequência, não está muitíssimo boa noite, Papá Romeu, Brava Patango, acione a identificação, mantém nível 130. O Romeu. Pois não, estou em contato radar, agora uma milha para a posição coral, serviço de vigilância. Mantém nível 130, está autorizado voar direto no rumo de Conde. Autorização de retoque, saída do portão 10, pátio principal, até o. Pátio 03, posição 05. Atenção, é ir até o pátio 3, confirme. Positivo, a aeronave se encontra no portão 10 do pátio principal. Reboque até o pátio 3 do, na posição 05. Autorizado o início do reboque, reporte no través do portão 612. Portarei plantão medo. Tinge 3000, TAM 3891. Até 2000, autorizado final IS, reduzindo agora para aproximação. E efetua o cheque proposto, a aeronave que precede é a aeronave da Azul Embraer 190, 6 milhas à sua frente. Paciente 2000, reduzindo o TAM 3891. Passando 372, baixou, travou no ILS o 4062. Torre 1186, tem uma pouso, o 4062. 286, obrigado. A autorização do nível 370 para Natal está no box 04. Bom dia, 1805, saída prevista Fuca, transição Zipar, aguarde cópia. Fuca, Zipar, aguardando cópia, 1805. Torre Salvador, Azul 4062, baixou, travou, boa noite. Boa noite, 4062, livre pouso na 10, vento 090 graus, cono 09, altímetro no 0 no 4. Cono 0 no 4, livre pouso na 10, 4062. Cono 7 no 4, táxi via Juliette, portão número 2. Juliette, portão 2, 7 no 4. Web 5899, desce e mantenha 3000. 5899, desce e mantenha 3000. Não, 3891, torre agora, 118, decimal 6, tem um bom pouso. 386, obrigado, boa noite, tá? 3891. Salvador, boa noite, 3891, estabilizado na sua escuta. Boa noite, 3891, continue a aproximação, aguarde autorização para pouso. Matiu, velho. Solo 04, livre à direita, táxi nessa frequência via Alfa, Kilo, Tati 3.